motivos pra ser um filho da puta. Mas meu coração é bom, bom. Forte de frente com a vida adulta. E vi vários que tá na ilusão. E eu mexo as peças em silêncio. O segredo é que se calem. Vocês só vão me ver falando quando eu deixo quem bate. Te peço desculpa se caso eu te magoei. Eu tava perdido até hoje, não me encontrei. E daí da vida, porque eu sei que o tempo é rei. Pipa da coleta no final do mês. Muda seu ano, eu falo, não sei. Só que me tá mandando, tô contando as horas. Pensando que não é mais tarde. Eu vou te buscar que você não vai fazer. Que você conhece, vai atrás. Onde quer que esteja. Eu vi os irmãos, não tive a maldade na disposição. Me contento com ponto, mano. Só que hoje tentei me estar o tipo. Eu já tinha essa visão. Eu tava cansado de não. Aprendi a ter amigos que são da minha vida. Na vida, que são meus irmãos. Joga na mesa uma lote. Na vista do meu toque. Mano, uma nós vai tá contando. Só do meu rio, da cara dos olhos. Se me olhar querendo minha vida. Quem não passa, acha que tá tudo. DJ Zander, eletrizante. O brabo da produções. Não se apego no meu. Foi merecimento. Deixou a relé. Fumaça ao vento, VS no pulso. Me falta do meu. Ligado por dentro, três horas fudendo. Não se apego no meu. Foi merecimento. Deixou a relé. Fumaça ao vento, VS no pulso. Me falta do meu. Ligado por dentro, três horas fudendo. Precisando de gente, contato com meus filhos. Passo mais tempo travando pra poder ver. Fim de semana show, fim de semana estudo. Sempre com meus irmãos. Já pensei em parar tudo. Mas se eu parar agora, quem pula minha família vai dizer que o prato da produção. Meus filhos vai ter orgulho, vai dizer. Papá foi o cara que não escuro, conseguiu achar uma saída. Papá foi o cara que não fugiu, com sapa pela mudança de vida. É porque eu não disse que eu não serei um bom pai. Longe que minha vida, teu me tornei ficando a paz. Hoje eu acordei me lembrando da época da quebra, selva. Mas a necessidade fez eu me tornar homem selo. Milhão de boias, antes de ter bebê, tudo gostou. Milhão de dúvidas, milhão de dívidas. Onde eu fui, para onde eu tô. Quem imaginava que seria eu? O melhor exemplo pra família. Quem imaginava que minha carreira me fez escolher ela, o amor da minha vida. Ah, misturei dores e drogas, trama até hora. E sigo bom, quanto que posso. Aguento essas mágoas, nego prossigo com fã. Dinheiro vai e vem com o bolso. Mas não falou, mas não vi tudo era mal. Quando eu tava no pôr, quando eu tô no meu sonho. É só um esforço, tirei do papel, meu breve não fez episódios. Que agora é doido, nem pela vista. Já pode morrer de ódio. Você pode estar lá. Tem motivos que querem.